A portaria que aprova o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Queijo Coqueza foi assinada pela Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, SAR, no dia 27 de maio. Nós vamos conversar agora com a Fabiana Moratelli, que é engenheira agrônoma da IPAGRE de Blumenau, que vai nos falar mais sobre esta portaria. Fabiana, o que muda a partir desta portaria para os produtores de queijo Coqueza de Gaspar e também da região da Anvi? Nós estamos bem satisfeitos com essa publicação da portaria, porque ela vai permitir valorizar o modo de fazer desse queijo Coqueza, que já vem há muito tempo sendo feito, consumido pelas famílias mais fortemente de origem, etnia alemã, né? Ele é bastante consumido nas festas de clubes de cafetiro, nas celebrações religiosas, né? Mas até então ele não era possível existir como um alimento legalizado, né? Porque ele não tinha um registro, não tinha esse modo de fazer reconhecido pela indústria de alimentos, pelos órgãos de inspeção, né? Então, a partir dessa portaria, isso vai ser possível. E vai ser possível também que ele seja feito a partir de leite cru, ou seja, sem a necessidade de pasteurizar o leite para fazer esse queijo, desde que seja comprovado, né, as condições de higiene e que os animais estejam também comprovadamente sadios. Fabiana, esse queijo já há muito tempo vem sendo estudado, inclusive por universidades da região, para dar mais qualidade, para que esse produto chegue à mesa do consumidor sempre com a qualidade melhor. Exato. Foram vários anos de trabalho, né, de parceria com as universidades, principalmente a FURB, né, tem contribuído muito, e foi se fazendo essas análises, né, desde o leite até o queijinho, antes do cozimento, depois do cozimento, que é um processo que esse queijo específico passa, né, e verificou-se que o produto final, ele tinha uma segurança alimentar bem aceitável, né? E que poderia ser respeitado esse modo de fazer. Fabiana, esse queijo Coqueza, ele é muito conhecido, como você falou, pela tradição alemã, mas ele é comercializado também por produtores, inclusive de Gaspar, em feiras aqui da região da Anvi. Verdade. Isso é uma peculiaridade que nós temos, que a maioria dos feirantes de Blumenau são famílias que moram no Belchior, né, ali na região, e tradicionalmente são feirantes antigos de mais de 30 anos que abastecem as feiras aqui de Blumenau. E eles têm, sim, a técnica do saber fazer desse queijo, assim como outros produtos bem tradicionais também. Eles ainda permitem, né, tem essa tradição de ter na feira como o pepino, na folha da uva, o romot, essas especiarias são ainda hoje fabricadas ali em Gaspar por essas famílias. Por isso também a gente sempre trabalhou com o município de Gaspar junto, porque a gente sabia dessa peculiaridade que tinha com os feirantes. Fabiana, essa portaria vem dar um reconhecimento ao trabalho de muitos e muitos anos de famílias que passam de geração para geração a produção desse queijo? Exatamente, é uma satisfação, porque antes eles vendiam lá na feira, né, até com uma certa insegurança, como uma certa clandestinidade, uma certa vergonha, né, por se tratar desse alimento que não era reconhecido, né, e todo esse trabalho, não só da lei em si, mas de compreensão, né, de como é esse alimento, de como esse alimento é feito, né, de como ele realmente não sofre riscos, né, não tem risco para a saúde, né, conseguiu-se, por etapas, aprender muito sobre isso, né, e as pessoas ajudaram, né, os produtores ajudaram, os feirantes ajudaram, mostraram como fazem, abriram suas casas, né, para que os pesquisadores pudessem compreender, fazer suas pesquisas, cederam material, né, isso foi muito importante. Contaram seus segredos, né, cada um tem um segredo de fazer, foi muito, vale muito rico. E esse queijo, além da qualidade, ele tem toda aquela prática familiar, né, Fabiana? Inclusive, esse selo vem dar mais segurança, como você falou, para a venda do produto, e o consumidor que não conhece, ao encontrar no mercado, esse queijo Coqueza, como é chamado, uma palavra bem alemã, né, vai levar para casa um produto de qualidade. qualidade produzido aqui em Gaspar ou em qualquer cidade da região da Anvi. Exato. Antes a gente tinha uma ideia que os produtores da feira viviam na clandestinidade, né? Que colocavam seus produtos lá embaixo do balcão. Hoje a situação está diferente, o consumidor também ajudou a reconhecer, né, aquele consumidor tradicional que gostava do produto, ajudou o nosso trabalho a ser valorizado, deu também muito incentivo, né, o que fez com que a gente sentisse que era esse realmente o caminho que era para ser seguido, né? Aumentou um pouquinho o preço do quilo, foi normal, valorizado, né, normal, né? Mas é um produto regional, é daqui, as famílias que fazem, são todas famílias pequenas, né? Não tem indústria envolvida, grande indústria, nada disso, né? Tudo mão de obra familiar. A gente acredita que só vem a somar. Destaca-se aí o trabalho da IPAGRE junto aos produtores rurais de Gaspar e de toda a região. Com certeza, os colegas da IPAGRE de Gaspar e dos outros municípios que também esse queijo tem certo destaque, né? Os municípios também que são aí da Anvi, um ou outro, às vezes, por ter uma característica um pouco mais italiana, como rodeio, talvez não tenha sido feito um trabalho tão intenso como foi em Gaspar, como foi em Blumenau, como foi em Pomerode, como foi em Daial, como foi em Timbó, como foi em Benedito Novo. Mas não quer dizer que esse tipo de trabalho não sirva daqui a pouco para algo semelhante que também tenha lá em rodeio com um outro alimento, né, de valorização desse saber local. Nós conversamos com a Fabiana Moratelli, engenheira agrônoma da IPAGRE, nos falando sobre a portaria que aprovou a comercialização do queijo coqueza em Gaspar e também na região da Anvi. Da IPAGRE, Gil Dias para a Rádio Sentinela.